sabe que eu te amo. Tudo bem, você sabe que eu te quero. Tudo bem, você sabe que eu te adoro. Pra mim